chegaste aqui como um soldado tão ferido das batalhas. O inimigo aproveitou a sua falha, mas eu te vi caído e te estendi a mão. Eu sei a dor que estás sentindo é profunda ferida, mas saiba, filho, que é minha tua vida, pois eu jamais te deixaria ir no chão. Tu não podes, mas eu posso. Tu não tens, mas eu tenho. Tu não és, eu sou. Tu não sabes, mas eu sei. Confia em mim, sou teu Deus. A bênção chegou pra salvar o filho. Eu derramo do meu fogo, tiro a vida e dou de novo. Faço um animal falar, abro o mar e rios, para o sol derrubo os muros. Eu sou Deus que faço tudo. Isso apenas por te amar. Mas eu tenho.